Meus amigos e meus irmãos, Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista, em nossos corações para sempre. Página 37, livro Ação e Reação. Espírito André Luiz, psicografia do Legionário da Boa Vontade, Francisco Cândido Xavier. Página 37, André Luiz e outros irmãos conversavam com o mentor espiritual. Estamos no capítulo 3º, a intervenção na memória. Em determinado momento, chega dos servidores, espantado: instrutor, instrutor! Depois de amar em nada a tormenta, porque existe isso lá no mundo espiritual, tormentas magnéticas, aquela coisa toda, voltou o assalto dos raios desintegrantes. O que, que será isso, hein? Vocês estão pensando aí, né? O que será isso? Raios desintegrantes? No mundo espiritual? Guerra! Uai! Batalhas! É só ler a Bíblia que vocês veem as batalhas lá em cima. Miguel jogando Lúcifer lá de cima à terra. Isso significa também a chegada dos espíritos exilados da capela e que formaram o progresso da humanidade, aquela humanidade iniciante, não é? Espíritos, bom, eu vou resumir. Vocês conhecem a lenda de Adão e Eva, não é? Tem um sentido verdadeiro aquilo. Não era um casal, que era impossível. Um casal de brancos, dizemos, formando a raça de negros, de amarelos. Adão e Eva simbolizaram raças de espíritos, digamos assim. Grandes multidões, melhor falar, senão o pessoal vai pensar que espírito tem raça. Multidões de espíritos que vinham de um planeta que gira em torno da estrela Capela. E aquele planeta estava em situação parecida com a da Terra agora. Um juízo final ocorreu lá. E todos aqueles espíritos rebeldes, infensos à fraternidade, desertores, traidores, infames, não vai nenhuma ofensa a eles, é a realidade que eles viviam, não puderam mais ser suportados pela parte da humanidade que tinha se sobrepujado a si mesma, vencendo seus erros, merecido lá permanecer. Como na criação divina nada é ocioso, nada se faz senão visando a elevação das almas. À medida que vou for lendo esse livro aqui, vocês vão entender isso. Muita coisa que parece injusta na Terra é injusta diante da nossa ignorância, mas não no sentido espiritual das coisas, que nós temos várias vidas. Isto explica a existência de pessoas fisicamente perfeitas, outras com deficiências físicas, materiais. Como existem aqueles que são melhores situados no campo da moral e outros, Deus que nos perdoe, não há palavra que os defina. Isso vai muito da evolução do espírito que se expressa nas muitas vidas que nós temos na Terra e em outros planetas. Grande parte da população daquele planeta já evoluíra e a outra, reincidente, não queria nada. Então, foi exilada e mandada para a Terra. E aqui encontrou, como naquela página que eu escrevi, a humanidade do absinto, um povo, seres humanos que pouco tinham de humanos. E eles perderam então aquele paraíso maravilhoso e vieram aqui para o inferno que era a Terra naquele tempo. Ainda hoje é, imagine, o tempo do homem primitivo. E tiveram que reencarnar naqueles corpos primaríssimos, olha a punição. foram expulsos do paraíso e vieram aqui ganhar a vida com sangue, suor e lágrimas, como está na Bíblia, com o suor do próprio rosto. E assim, pagando suas dívidas e evoluindo, faziam evoluir aqueles espíritos atrasados, infelizmente trazendo também eles os seus erros dos lugares de onde vieram aqueles exilados, né? Depois, um dia desse, nós vamos situar aqui aquela página, A Humanidade do Absinto. Ele está bem explicado a situação. Mas o servidor chegou lá todo apavorado, porque a cidadela estava sendo atacada. O assalto dos raios desintegrantes. O que será isso, né? Vamos lá. O orientador esboçou um gesto de preocupação e recomendou: ligue as baterias de exaustão. Observaremos a defensiva instalados na agulha de vigilância. Que tinha muros lá e pontos altos, como torres. Em seguida, convidou-nos a acompanhá-lo. Silas, Hilário e eu seguimos-lo sem hesitar. Atravessamos vastíssimos corredores e largos salões, em sentido ascendente, subindo, subindo, subindo, até que começamos a subir de maneira direta. O local, conhecido por agulha de vigilância, era uma torre provida de escadaria helicoidal, algumas dezenas de metros acima do grande e complicado edifício. No topo, descansamos em pequeno gabinete, em cujo recinto interessantes aparelhos nos facultaram a contemplação da paisagem exterior. Assemelhavam-se a telescópios diminutos que funcionavam como lançadores de raios que eliminavam o nevoeiro, permitindo-nos exata noção do ambiente constrangedor que nos cercava, povoado de criaturas agressivas e exóticas que fugiam espavoridas ante vasto grupo de entidades que manobravam curiosas máquinas à guisa de canhonetes. Canhões pequenos. Estaremos assediados por um exército atacante? Perguntei intrigado. Isso mesmo, confirmou Druso. Esses ataques, porém, são comuns, completou calmamente. Com semelhante invasão, pretendem nossos irmãos infelizes deslocar nossa casa e levar-nos à inércia, a fim de se apossarem da região. E aquelas equipagens, que vem a ser? Enunciou meu companheiro assombrado. Podemos defini-las como canhões de bombardeio eletrônico, informou o orientador. As descargas sobre nós são cuidadosamente estudadas, a fim de que nos atinjam sem erro na velocidade de arremesso. Quer dizer, uma verdadeira artilharia lá no astral, tentando liquidar com aquela cidade a serviço da luz. Muita gente diz assim: eu quero morrer porque eu quero descansar. Não vão atrás dessa, não. É preciso acabar com essa ignorância, esse equívoco da vida espiritual. Há regiões do mundo espiritual em que a luta da luz contra a treva é terrível, e da treva contra a luz, querendo solapar os trabalhos do Cristo. Lá, bem mais alto, será diferente. Mas nessas regiões mais próximas à Terra, em que os espíritos muito se assemelham ainda aos habitantes do planeta, espíritos que viveram aqui, né? E alguns não viveram, mas vêm atraídos aí para o astral inferior, a coisa é muito difícil e séria. Vamos acabar com essa história. Ah, eu quero morrer para descansar. Já trabalhei muito nesta vida. Pensa assim, você vai ser recebido a supapo no outro lado. Supapos kármicos. Nem alguém vai lhe dar bofetada. Alguém da parte de Jesus vai agredi-lo ou agredi-la. Mas do astral inferior, sim, porque eles agridem mesmo. É igual aquela história. Foi melhor assim. Ela teve um colapso cardíaco. Não sofreu nada. O quê? Geralmente, se o espírito não tiver alguma evolução, vai sofrer muito. Porque a morte repentina faz com que os nossos corpos espirituais, o nosso perispírito, digamos assim, fiquem carregados do tônus material. Já quando você tem uma doença demorada, parece incrível, é doloroso, mas é verdadeiro, né? Doloroso para a nossa ignorância material. Nós vamos, pelo sofrimento, nos livrando daquele tônus energético, material, que de certa forma prejudica o nosso espírito. Quando livre do corpo. No corpo, não. Mas nós voltaremos a esse assunto, que ele é muito instigante e verdadeiro. A gente ajuda a turma a se livrar da ignorância. Essa história de que morreu rápido, morreu no desastre, se livrou, foi melhor assim, é um engano, hein? Morrer na cama, às vezes, passando um período de sofrimento, às vezes, é bem melhor. Eu digo isso para quem tem conhecimento espiritual, né? Para os apavoradinhos e as apavoradinhas, só o tempo vai mostrar a eles a realidade das nossas palavras, que não são nossas, mas são daqueles que têm conhecimento maior. Que está dito também que no final dos tempos, os espíritos ressuscitariam. Emmanuel explicou isso muito bem. A ressurreição já está aí. Nas primeiras grandes levas, eles que vêm do mundo espiritual falar de que a vida continua e expressar essa realidade para todos nós. Agora, ouve quem quer. É assim mesmo, o livre-arbítrio está aí. Mas todo ato tem consequência. E não adianta querer enganar a Deus, dizer que foi perseguido ou que foi perseguida, que não deixaram trabalhar, não deixaram fazer isso, é aquilo que Jesus não admite. Basta ver que ele não diz, a cada um será dado de acordo com as obras dos outros. Ele diz, a cada um, homem ou mulher, será dado de acordo com as suas próprias obras. Mas prosseguindo, deixa eu ver aqui. Aí a pergunta do André Luiz ao Barreto, né? E se nos alcançassem? Aliás, quem está perguntando é o Hilário. Perguntou meu colega. De certo, provou carinho aqui, responde o mentor espiritual. Fenômenos de desintegração suscetíveis de conduzir-nos à ruína total. Sem nos referirmos às perturbações que estabeleceriam em nossos irmãos doentes, ainda incapazes de qualquer esforço para a emigração, porque os raios desfechados contra nós contêm princípios de flagelação que provocam as piores crises de pavor e de loucura. Orai, vigiai, para não cairdes em tentação. Palavra de Jesus. Porque estando na carne, nós também somos alvos de espécie semelhante de ataques. Não com canhões diretos em cima de nós, mas muitos espíritos trevosos mandam raios de seu próprio organismo invisível. Aí você de repente fica perturbado, fica perturbada. É isso aí, minha gente. Em grau menor, é isso aí. Grau menor, mas nem por isso menos devastador do que esses ataques aqui dos canhões, essa cidadela da luz no astral inferior. Não longe de nós, ruído soturno vibrava na atmosfera. Bom, vamos parar por aqui. No próximo programa, continuaremos. Pensar que a morte termina com tudo é a maior ilusão. Como se encontra no primeiro volume das Diretrizes Espiritualistas da Religião de Deus. O grande equívoco da humanidade é pensar que a vida espiritual seja uma farsa. Como diz o irmão Zarur, o seu poema do Imortalista, finados mais ou menos somos nós. Estamos na carne. Vamos começar a nos preparar para o grande fenômeno da união da humanidade de baixo à humanidade de cima. Está no Apocalipse. Onde? Vou estudar. Depois voltaremos ao assunto. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista, em nossos corações para sempre.